vendo ali, parceiro, duas gatinhas. Já tô imaginando, vai rolar uma festinha. Se organizar, todo mundo pega, bora combinar. Cê vai naquela ali e eu vou nessa de cá. Eu pego ela e tu pega a amiga dela. Eu pego ela e tu pega pra cima, vai, vai, vai, vai, vai. Pega a amiga dela. Eu pego ela e tu pega a amiga dela. Eu pego ela e tu pega a amiga dela. Eu pego ela e tu pega a amiga dela. Eu pego ela e tu pega a amiga dela. Tudo combinado e a parada é essa. É muita luxúria. E aí, ó, lá vem dali, parceiro, duas gatinhas. Já tô imaginando, vai rolar uma festinha. Lá vem dali, parceiro, duas gatinhas. Já tô imaginando, vai rolar uma festinha. Se organizar, todo mundo pega, bora convidar. Cê vai naquela ali e eu vou nessa de cá. Eu pego ela e tu pega a amiga dela. Eu